Por tantos caminhos eu andei, muitas pedras e espinhos encontrei. Fui um peregrino buscando prazer, só encontrei sofrimento e dor. Esta vida que eu escolhi, eu achava que podia seguir. O meu orgulho me cegou, e hoje aqui estou arrependido. Minhas vestes eu sujei, muitas dores eu causei. Leva-me de volta, leva-me, Senhor, ao primeiro amor, só pra o teu bem. Que podia seguir, o meu orgulho me cegou, e hoje aqui estou arrependido. Minhas vestes eu sujei, muitas dores eu causei. Leva-me de volta, leva-me, Senhor. Presença, sopro, Espírito Santo. Eu preciso da tua presença, sopra o teu vento, Espírito Santo.